batida. Alô, Everaldo da Viola. Bate na viola, quero ver bater. Bate na viola até o amanhecer. Mas bate, bate na viola, quero ver bater. Bate na viola até o amanhecer. Com licença, madrinha. Bate no bordão, bate na prima, quero ver essa menina requebrando, porque isso me consola. Bate, violeiro, sem cessar, que eu quero ver ela sambar ao som da sua viola. Bate, violeiro, sem cessar, que eu quero ver ela sambar ao som da sua viola. Mas bate, bate na viola. Depende de nós.